parabéns para todo quanto trabalham nesta casa e conseguimos assim chegar ao 35º aniversário e olhar para este dia com muita satisfação, com um dia de facto dedicado a todos os pais, também aproveitando para dar um abraço grande a todos os pais deste mundo, num dia muito especial, dedicado a São José, mas num dia em que a rádio completa 35 anos. 35 anos de história, aliás, como já disse o Vítor, como tem vindo a ser dito por muitos e escrito por outros tantos, e também por quem nos ouve, 35 anos, que já é muito tempo, mas que marca também, de facto, um ícone no concelho e na região, a rádio. Um trabalho que tem sido feito por inúmeras gentes, inúmeros colaboradores, inúmeras pessoas ligadas à estação desde o início, também ao próprio comércio, a própria indústria, enfim, todos juntos conseguimos chegar a esta data de facto fantástica. Eu sinto-me contente, estou na rádio desde praticamente o primeiro dia, 19 de março, de 1986, e parece que foi há meio dúzia de dias, e até hoje tem sido um projeto com muitas dificuldades, aliás, como estão a passar nesta altura muitos órgãos de comunicação social com estes acontecimentos da pandemia, mas que de facto temos sabido ultrapassar, sempre coerentes com aquilo que foi nosso princípio, sempre a não dar um passo mais longo do que a perna, e assim chegámos a esta data, penso que está a rádio naturalmente de parabéns, estão todos quantos nela trabalham, todos, como disse, todos os ouvintes e principalmente o comércio e a indústria de concelho e da região, que faz com que também nós todos os dias, 24 horas, sejamos a companhia de muita gente, Beatriz.